O Ministério Público de Minas Gerais denunciou Jonathan Pereira do Prado, de 33 anos, acusado de ter matado Kelly Cristina Cadamuro, de 22, na zona rural de Frutal, no Triângulo Mineiro. Jonathan agendou uma carona com a vítima por meio de um grupo no WhatsApp. Também foram denunciados outros dois homens por receptarem produtos do crime ocorrido no início deste mês. Segundo apurado em inquérito policial, Jonathan, que estava foragido desde março deste ano do sistema prisional, passou a participar de grupos do aplicativo WhatsApp, que eram integrados por pessoas interessadas em compartilhar despesas de viagens entre os municípios de Campina Verde e Itapajipe, em Minas Gerais, e São José do Rio Preto, em São Paulo. Por telefone, iremos conversar com o promotor de justiça de Frutal, Fabrício Costa Lopo, ele que ofereceu a denúncia contra Jonathan e outros dois homens que receptaram produtos do crime. Boa tarde, promotor. Por quais crimes os réus foram denunciados e quais as penas a que eles estão sujeitos? Boa tarde, Alex. Jonathan Pereira do Prado foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais pelos crimes de latrocínio, estupro, ocultação de cadáver, por duas vezes fraude processual majorada, além de uma série de agravantes. Ele está sujeito a uma pena de 51 anos de prisão. Vander Luiz Cunha foi denunciado pelo crime de receptação e fraude processual majorada. Ele está sujeito a uma pena de 8 anos de reclusão. Daniel Teodoro da Silva foi denunciado por receptação e está sujeito a uma pena máxima de 4 anos. Promotor, como o assassinato de Kelly Cadamuro foi planejado? O réu Jonathan Pereira do Prado possui familiares no município de Itapajipe, local onde a vítima também se dirigia. Com o objetivo de obter carona, o Jonathan foi adicionado ao grupo e passou a manter contato com os participantes. Vendo que era possível se aproximar das pessoas para que viajasse sozinho com elas, especialmente as mulheres, ele mudou o perfil, tirando a sua foto, deixando-a em branco. E, no lugar, colocou apenas um escrito PAS, com esse fundo branco. Dias antes do crime, ele tentou obter carona com outras duas mulheres, mas não conseguiu, não deu certo. Infelizmente, ele conseguiu enganar a vítima Kelly, dizendo que viajaria com sua companheira. A vítima acreditou, contudo, no dia, local e horário marcado, ele compareceu sozinho, deixando a vítima, uma moça jovem e bem educada, constrangida em negar a carona. Essa foi a forma que ele obteve para ludibriar a ofendida e reduzir a sua resistência. Na denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais, consta que Jonathan fez uso de drogas e bebida alcoólica antes da carona. Isso atenua o crime ou pode ser considerado um agravante? Nós consideramos como um agravante, porque durante a reconstituição do crime, ele deixou muito claro que ele só praticou o crime por estar embriagado e ter feito uso de drogas. Mas nesses dias anteriores, quando ele manteve contato com essas outras vítimas e tentou obter carona com elas e não conseguiu, conseguindo apenas com Kelly, ele não havia se embriagado. Então, nós acreditamos que ele tenha se embriagado e feito uso de drogas para que conseguisse ter coragem, dessa forma, aumentar a sua perversidade. Promotor Fabrício Lopo, o Ministério Público concluiu, no caso do assassinato da Kelly Cadamuro, que houve a consumação do estupro? Não houve a prática da condução carnal, mas, em razão da recente interpretação do Superior Tribunal de Justiça, nós concluímos que houve a modalidade do crime de estupro, uma vez que ele despiu a vítima, retirando dela, inclusive, a sua calcinha, com o propósito de praticar o crime. Mas, por motivos outros, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ele não conseguiu obter a conjunção carnal. Nessa hipótese específica, a jurisprudência do STJ considera como praticado o crime de estupro. Nós estamos conversando com o promotor de justiça Fabrício Lopo, de Frutal, que ofereceu denúncia contra Jonathan Pereira do Prado, acusado de ter assassinado Kelly Cadamuro, depois de ter agendado com a vítima uma carona por meio do WhatsApp. As investigações, ainda em andamento, apuram a participação de outras pessoas no caso que resultou na morte de Kelly Cadamuro? Há ainda a tendência de respostas relativas à quebra de sigilo telefônico. Caso essas respostas apontem para o envolvimento de outras pessoas que, de alguma forma, tenham colaborado ou tenham facilitado para a ação do Jonathan, essas pessoas serão responsabilizadas, mas serão responsabilizadas em um outro processo. De modo algum, esse resultado dessas diligências irá aditar ou tumultuar a responsabilização criminal do Jonathan, que é o nosso norte. Promotor, sobre os réus, eles permanecem presos até o julgamento da ação? Sem dúvida alguma, em razão da gravidade do crime, da comoção social e do fato do Jonathan ter procurado obter falsa identidade para fugir. Esse caso repercutiu muito, não apenas pela brutalidade, mas também por ter sido planejado e até mesmo ter sido executado, em parte, por meio de um grupo de caronas no WhatsApp. Quais os cuidados que as pessoas devem ter nesses grupos que são tão utilizados hoje em dia? Não somente nas redes sociais, como na vida, as pessoas devem ter cuidado com sua segurança, reservando-se quanto a desconhecidos e mantendo discrição quanto à sua vida pessoal. Eu quero dizer que as pessoas não devem ficar se expondo nas redes sociais e através de aplicativos. Isso é óbvio e parte do senso comum. Mas, voltando para o caso Kelly, eu gostaria de deixar claro que a vítima em nada contribuiu ao crime. Ela foi vítima de um covarde psicopata. Nós acreditamos, inclusive, que caso ele não tivesse sido preso, outras mulheres também poderiam ter sido vítimas dele. Outras duas mulheres que mantiveram contato com ele também poderiam ter sido vítimas, mas foi a sorte ou acaso do destino que não foram elas. Acredito que o Brasil precisa enfrentar o crime e as pessoas não podem ficar reféns, acuadas pelos bandidos. Nós conversamos com o promotor de justiça de Frutal, Fabrício Costa Lopo. Obrigado pela participação na rádio web do MPMG, promotor. Tá jóia. Eu que agradeço, Alex. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.